O 4298, a descida está autorizada até 2 mil pés, o ajuste no 021. No 021, 2 mil pés. O 4298 mantém a estare? Positivo. Após estar, prossegue para a duna para interceptar o lock. Ok. Salvador, muito bom dia. Azul 9131, informação Kilo. Bom dia, 9131, descida ao nível de voo 070, chegada Mari. 070, Mari Azul. Azul 2021. Hi, 1021, India Alpha 10, and that's 5 American 92. Uma centena como nesse final. Turismo 00, esse Charlie Mike. Mike. Bate 25 mil pés, passaria 222. 223. Positivo 2223, desce até o. Até 3000, 10021, ajuste. 3000, ajustado 1021, passaria 2223. Gol no 922, estabilizando LS, vamos lá. Positivo 922, torre agora 1895, checa o trem, bom pouso. 1895, gol no 922. O 4298 da Azul efetuando algum desvio à esquerda? Negativo. Gente, recebo o senhor à esquerda da rota. É, indo para a esquerda de Duna, 4298. Não, tá voando Duna. Autorizado ILS? Afirmativo, autorizado ILS, 4298. Obrigado. Tan 3663, a descida está reautorizada para 4 mil pés, o ajuste no 021. 4 mil no 021, está 3663. Ok, esse é o Tan 90. Redução 90, pro esquerda 190, passaria 2, chamando antes da Juliette, 162. Vai receber passagem ao federal, após ingresso via Juliette. Ali 0 é de passagem após a Juliette para o 01 no 622. 429 estabilizado. Localizador. Positivo, completa final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. Obrigado. Mano. 4298, copiou? Para o lock agora esquerda 120. Esquerda 120, localizador. Passaria 2223. 3663, reduza para 200 nós e desça para 3000 pés. 200 com 3000 pés, está 3663. Zero. 050, autorizado 9131. 29, bom dia. Está autorizado para Guarulhos 340 ali. Chega a cola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo Zulu 1-6, Brava até o Zulu 3. 5593 é o código transponder. Cola do 1922. 63 para estação Vitor para sequenciamento, esquerda pro A1, pro A200, 200 aguardando o vetor final pro lote. 200, aguardando o vetor, o trânsito 363 já aparecendo para 3000. Chegue Alfa Alfa, Juliette pro 5. Alfa, Juliette, voo 922. Da 3663, descida para 2000 pés, velocidade agora 1.809. 2.809, na 3663. Passaredo 2223 estabilizado? Ainda não, senhor, não, apenas o bloco. Gente, porta pula. Gostaria. Azul 9131, reduza para 200 nós. Já reduzindo, 9131. Gente. Tá 3663, pro lock agora esquerda 120. 120, para o bloco está 3663. Paredo 2223, agora sim fui ali. Teste 2223, completa final, checa o trem, torre 1895, Pomposo. 1895, passarei 2223. Azul 9131, está sob vetor. Mantenha a proa 035, limite ao lock, desça para 3000 pés, o ajuste no momento é o 0021. Ok, mantenha a proa em descida para 3000, confirma. Bom dia, azul 4298. 4298, precisa? Livrou. Prossegue via Alfa, Juliette pro 8. Alfa, Juliette pro 8. Move 131, reduza para 190. Já estamos com 192. No lock, eu tenho 3663. 3663, completa final, checa trem, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado por decolagem. Azul 9131, para o lock agora, direita, proa 075, reposto estabilizado. Direita 075, para trás estabilizado, 9131. Desce para 2000. 2000. airplane, it's Zeta 2, is a flight level 3-1, sir. American 980, climb to level 210 on the radar contact, here, book a departure. Book a departure, 310, American 980. O Charlie Mike mantendo a proa de coral, o Papa Tango e o Charlie Mike. Mantendo a proa de coral, mantendo a proa de coral. Todo Salvador, passarinho 2233. 2223, procede de Alfa Juliette, remota. Pega a conta. Alfa Juliette, resposta 14. Estabilizado azul 91-31. 79131, completa final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, até já. Confirme, por gentileza. Bom dia, o Pumar 38. Pumar 38, prossiga. Estou contato com o 21 de fundo, que é o contrato. Não consegui passar por um visual para o posto seguro. Estou para explicar o estacionamento. Sim, se o estacionamento é a critério do comandante, a sua autorização e a coordenação estão se mantendo em escuta aguarda, por gentileza. Confirme o nível solicitado. Confirme. O nível solicitado para prosseguir. Visual e o pé sobre o terreno. Sim, nós temos que ter a guarda para poder. Guarda. Solo bom dia, está 3663, vibrou na sua. 3663, prossegue de Alfa Juliette. Via Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette 03, está 3663. Bom dia, descida o nível de voo. Correção, desça logo para 3 mil pés. O ajuste no 021 no momento. Chegada bom, fi. Chegada bom, 3304, tá sem identificação. I need to call now, receive on frequency 12545. If unable, 12685. Bye bye. 2545, 265, American 9, Rota. Gente, 1 minuto, cobre, por gentileza. Está encerrado, aproximando a posição coral agora 5.5 milhas, mantém o nível de voo no 00 e agora o controle Léos, frequência 120, decimal 1, no bom voo. 201, Voo Sideral 9970. Contato o radar, sobe o nível 360 no perfil da Momo. Acendendo 360, 9970. 0260, eu transpondo e o controle opera em 120, décima 8, por mais 18. Autorizado, Salvador, já seguro, do PES, já colando 120, controle direito, corredor certo, 0260, controle 208, por mais 38. Correto, POB? 08. 08 a bordo para pronto para acionamento? Acionado já no momento. Gente, quando pronto para o táxi, chame a torre em 120 ou quase 1895. 1895, 40, de táxi, pouco mais. 38, certo. Vamos a fazer um bom dia, vamos a fazer um bom dia. Confirme. Papatango mais Eco Alfa, confirmando o horário da UBT? Aos 20 dessa? Gente, foi feito algum plano foi feito aqui na Faleia de Salvador? Gente, ainda não recebi, só tem um plano aqui para 15h40 do voo, para São José dos Campos. Gente, eu vou entrar em contato com a colega, aguarde que eu não leio. Sem identificação, contato radar agora afastado de Salvador a 64 milhas, 64 milhas no nível de voo no 40. A proa de Bonfe, a chegada é a Bonfe, reporte dela descida. Ativo, identificou, pro de bomba, chamará descida 5217. Bombeu Bravo Oscar, fotocópia. Bombeu Bravo Oscar, Salvador, Piaú, 200, nível, plano Yankee. Uma centena, 100 milhas, cancela e consegue visual no 065 a 100 milhas de Salvador. Decola da 17, primeira curva direita, descida saída Arbó, após Arbó, direto Piauí. 5510 no transponder, o controle opera em 90, décima 8, Rambeu para Bosta. Complementando o plano Yankee, a uma centena de milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 065, mandou para Bosta. Confirme o PLB. Meia dúzia a bordo, chama aqui agora 5295 para ser a metade. Cinco dois um sete pro de Pelô, da presente. Voando Pelô, 5217. O azul nas 8131 se aproxima da Juliette. Tu 9131, ingresso Juliette, 09 ao portão. Juliette 09, pesado, obrigado. Qual foi a sala voltando? Convida a matrícula completa, Sapatango, Mac Eco Alfa. E o plano foi feito na sala ES Recife, não é isso? Confirma o horário do ABT? O Mike com o Alfa na escuta? Gente, cheguei com a sala aí em Salvador. O problema foi o seguinte: o plano que foi feito em Recife ainda não foi transmitido de Recife para Salvador, ok? Eu cheguei com a sala aí daqui de Salvador e eles estão ligando lá para Recife para agilizar o máximo possível. Estimativa, assim que eu estou falando, estamos a volta. O passarei dos 223 é o BT aí. 1143. 1103 agora a hora certa do grupo. Mais alguns 5 ou 10 minutos eu chamo para a cobra, porque o plano ainda não subiu. Nada. Salvador, bom dia, 6312, descida descida ao nível de voo 050, chegada a mar e redução para 250 nós, descida aproximar. 050 na mar e 2509, 6312. Cópia. Passarei 223, Salvador, vitória da conquista, nível 260, decola 10, primeira curva à direita, terceira saída a bó, após a bó, direto vitória da conquista. 5532, transponde o controle 120.8, 120.8, passarei 2223. Só corrigindo, voa arbó, após arbó, voa direto elefa, após elefa, vitória da conquista, conforme o plano, 2223, passarei. Correto, reposição remota, reposição do som. Lima, confere informação em curso, 621 da Oceanera, pronto para 4360, Galeão. 621, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360. Decola da posição 90, primeira curva direita. Terceira saída da El Leda, após Leda, voa posição Bridge, Bravo Romeo, India, Delta S, onde intercepta a rota Eupresulu 1-0, após confronto do plano. 5526, eu transpondo e o controle operando 20.8, Oceanera 6219. Alinhamento correto, a posição do plano, estacionamento puxa. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Tango, Quilo Papa Vitor. Bom dia, Quilo Papa Vitor. Prossegue com as visagens no meu pés no corredor Axé, reposta da barra. Reposta da farol da barra, restrito no meu pés Axé, Quilo Papa Vitor. Estabilizado, TAN 3304. 304, completa final, checa o trem, turre 1895, bom pouso. 1895, TAN 3304. Filma, o Chameleiro 6312, pode voar, está aqui. Dois eu guardo. Claro, né? 3, 1, 2. Meia 3, 1, 2, estou autorizado a Prodiduna da presente. Prodiduna 6312. Direto Duna, 6312, obrigado. O 5217, descida está autorizado até 4000 pés, ajuste 1021. 4000 ajustado, 5217. Minha Flor 330, Dona 270, autoriza voar 1000 pés na Flor 330. Flor 330 do destino, Quilo Papa Vito. Afirmativo, voando pro 330 limitado a 1000 pés, em caso de falha. Prossiga que chamou pro solo. Posição no 0, tem 379, coordenação de serviço, solo reposto para ataque. O Quilo Papavito, em caso de falha, ao passar o através do farol da barra, inicia a subida ao nível 1 no 05. Correção, correção, desconsidere, suba ao nível de voo no 05 da presente, Quilo Papavito. Da presente, subindo 65, muito obrigado. Controle, Salvador, bom dia, Puma 38. Puma 38, condições visuais no corredor Axé, prossegue para Porto Seguro Via Eleitoral? Afirmativo. Vai manter 1000 pés até Porto? 1000 pés sobre o terreno, até Porto. Tente copiado, quando possível, estimado para terminal de Ilhéus e pouso. Ok, sente. Mike Eco Delta, condições visuais na Fruta Itapuã, reporta o farol, correção, reporta através de Pituaçu. Copiado, dois a bordo. Controle, Pomar 38. Uma 38, controle, prossiga. Tashman, terminal Ilhéus, 1145 e pouso 1250. 1145, 1250 para pouso, copiado, Puma 38. 38. 304, ingressa via Alfa Quilo, via 43. Destaque da via 43. Reporte para ingresso no pátio principal, TAN 3304. Alfa Quilo, ingressa pelo pátio 3, TAN 3304.